Hoje o tema é bastante interessante, né? Mas antes de começar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta. E vocês podem me responder sem problema nenhum. Tem alguém aqui nessa sala que nunca errou? Se tiver alguém, que levante a mão e nos diga o que fez para nunca errar nessa caminhada terrena. Não tem, né? Então, com certeza, temos que pensar muito nisso e nos perdoar. Porque todos nós cometemos erros, todos nós somos criaturas humanas ligadas, né, no planeta Terra. Somos perfectíveis, mas não somos perfeitos. Porque nós ainda estamos caminhando na Terra. Se nós fôssemos perfeitos, já não estaríamos aqui. Já estaríamos num plano superior, não mais a Terra. Muitos erros a gente tem cometido nessas idas e vindas de uma encarnação para outra. Com certeza, né, cometemos muitas faltas, muitos erros, para chegar no estágio evolutivo que nós nos encontramos hoje. Isso todos nós, né? É natural que tenhamos as nossas culpas, os nossos remorsos, em consequência desses males praticados, ou mesmo das omissões de bem que nós poderíamos fazer e deixamos de fazer. Mesmo isso, às vezes, nos tortura. Quando a gente fica pensando, a gente vê uma situação e passa assim, direto. Depois aquilo fica te incomodando, né? Poxa vida, podia ter ajudado aquela criatura lá que estava numa situação assim, assado, né? Então, muitas vezes a gente se culpa até por coisas assim, né? Entretanto, nós devemos enxergar as lições que nós tiramos de cada erro cometido. Porque de todos os erros cometidos, a gente sempre tira uma lição que vai, né, nos ajudar a crescer interiormente, a crescer espiritualmente. Quando a gente para pensar, pô, eu fiz isso que eu não devia ter feito. Bom, me serviu de lição, né? Então, os erros são importantes também para o nosso crescimento. Se pesa a nossa consciência pelo mal, mesmo que involuntariamente que tenhamos cometido, nós nos condenemos mesmo assim. A gente não pode ficar se condenando, né? É se perdoando que a gente vai ser mais feliz. Perdoa a ti mesmo, né? Perdoar-nos é o primeiro passo para que a gente possa, né, contudo, seguirmos nos nossos propósitos, na nossa caminhada terrena, nos realizando nossos sonhos, naquilo que a gente deseja para nós. Vai e não peques mais, disse Jesus para a mulher adulta. Se eles não te condenaram, eu também não te condeno. E a gente não deve se condenar. Lembremos-nos que somos seres humanos, ainda imperfeitos, com tantas imperfeições que todos nós ainda carregamos, né? Tanto que não devemos exigir de nós algo que nós ainda não conquistamos. Mas, para nós espíritas, que a verdade, os ensinamentos já foram revelados, a gente tem que ter muito mais cuidado para não errar. E não podemos justificar os nossos erros nos escondendo, né, atrás de desculpas, mesmo sabendo que nós somos falíveis aos erros. Mas Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se a gente teve esse privilégio de ter o conhecimento da doutrina espírita, que nos ensina o caminho do bem, a gente tem que ter muito mais responsabilidades, né, com o que nos foi apresentado dos ensinamentos de Jesus. Devemos ter responsabilidades a respeito dos ensinamentos dele, né? Porque quando nós praticamos erro, a gente que tem conhecimento, muitas vezes tem pessoas que ignoram, que tem falta de conhecimento, né? Aí até é mais branda essa situação. Mas como eu já falei, Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso, né? Por termos o conhecimento desta doutrina consoladora, a gente tem toda a noção quando nós cometemos atos não compatíveis com o que os ensinamentos nos trazem, né? Devemos confiar mais na justiça divina. Deus não pune ninguém. Quem nos pune é a nossa consciência. Deus é amor, Deus ama seus filhos. Deus não castiga, Deus não pune. Deus fica com dó desses seus filhos, cheios de defeitos e erros, né? Mas nós nos punimos, né? Então, aí entra o auto-perdão. Perdoa-te a ti mesmo. Ah, o passado, a gente deve pensar assim, ó. Seguir a nossa trajetória terrena, cumprindo com os nossos deveres, e o passado ficou lá atrás. Erramos lá atrás, deixamos lá atrás, né? E seguimos em frente, não cometendo novamente os mesmos erros e trabalhando na prática do bem e do amor aos nossos irmãos, amor ao próximo. Diz que a gente só deve chamar Deus de Pai quando a gente amarmos o nosso próximo como irmão. É difícil, né? Então, trabalhar nos empenhando por eles é o mínimo que a gente pode fazer. Quem não se perdoa não consegue perdoar o outro. Porque se eu não consigo perdoar a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o outro? Eu tenho que saber me perdoar para poder perdoar o outro. Devemos aceitar serenamente pelo que fizemos, né? E prosseguirmos nosso caminho terreno, realizando o que Jesus nos espera de cada um de nós. Assim, antes de tomarmos qualquer atitude fora dos nossos hábitos, procuremos nos ligar através da prece ao nosso Mestre. Para que aí tenhamos um entendimento maior, que nos venha a intuição do que é certo e do que é errado. Sempre quando a gente se liga a Jesus ou a Deus através da prece, com certeza nós vamos receber a melhor intuição, né, para seguir a nossa caminhada. E aí nós vamos também enxergar com mais clareza, né? Quando a gente está em sintonia com o plano superior, porque toca o nosso coração. E confiar nos bons espíritos, que haverão sempre de nos assistir. Com certeza, quando a gente tem esta fé, essa confiança nesse Pai maior, e fizemos parte desta doutrina que nos ensina a fé raciocinada, né? Aí nos tornamos bem mais fortes para resistir a certas coisas. Só assim estaremos em paz com a nossa consciência, para que não venhamos a nos condenar depois. Para que possamos, eu sempre digo que o travesseiro mais macio é a nossa consciência limpa. E é uma verdade, né? A gente poder dormir em paz, saber que fez tudo aquilo que estava ao nosso alcance. A gente se doar, não é o doar para o outro, é se doar para o outro. E Chico disse assim, a gente não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. E assim, então vamos pensar nisso, né, durante essa semana, que se a gente não pode começar de novo, mas a gente pode começar a fazer um fim melhor para nós todos.